Obrigado. Bruno Vieira. Vieira. Rodrigo Santos. Bom, essa foi 1-0 de Pixinguinha. Agora a gente vai fazer uma saideira aí.